2043, autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo, via Terzulu 10, Taubaté, 360 nível, Dael, Lida, Motiva, saída, decola da 10, curva direita, 5521, código 1208, controle. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Aperzulu 10, Taubaté. Decolando pista 10, curva direita, Dael Leda Motiva. 5521, controle 1208, gol 2043. Prossiga. Estabilizado LS X-ray, tá 3858. Tá 3858, tráfego avistado, livre pouso, pistola 0, vento 140 graus, 8 nós, o agil chama 014. Livre pouso, chama 0, tá 3858, passado para lá. Boa noite, voo 1099, ponte 090, pronto, visual com tráfego na final. Frente no 099, mantenha ponte espera. 099. A 3662, acione identificação, desce uma via nível 060, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste 1014. 060 X-Ray, 3662. Serra Centro Delta, desce uma via 2000, voe direto Duna, reporte estabilizado no curso do localizador, ajuste 1014. Direto Duna, desce para 2000, reportar no localizador, ajuste 1014, obrigado. Primeira direita, TAM 313858. Solo Salvador, TAM 3858, livrou. TAM 3858, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. 3858. decolagem para Puna Zero, vento 140 graus, 79. Sim, decolagem da 10, gol 1099. Gol 1099, decolou 48, controle 120, decimal 8. 1208, gol 1099, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, gol 1099, decolou a goleleta. 1099, contato, tudo mantém nível 360 no perfil da saída árvore. Ok, autoriza a curva à direita no momento, seguindo uma formação na nossa proa? Está autorizado, e vou direto no rumo de alerta. Vai, Elefa, gol 1099. Scan 3662, vê se mantém a altitude de 4000. 4362. Controle de elevador, muito boa noite, voo 0096, 1050, Mare, com a informação que vem. 1096, sem identificação, vê se mantém nível 050 na chegada Mare. 050 na Mare. Gol 2043 para pushback e acionamento. 043 da 07 da Limpix no táxi. Chamada para o táxi, gol 2043. 3662, vê se mantém a 3000. 3000, 3662, pode considerar a restrição, né? Firmo. Estabilizado, Alonso, Serra Tango Delta. Flash canal do procedimento, torre 1-1895, Serra Tango Delta. Torre 1-1895, Serra Tango Delta. 0096, desse mantém a 4000, as considere as restrições intactas. 4000, desconsiderando restrições com 1000 e 14 pontos, segundo 094. Afirmo. Serra Tango Delta, prossiga. Estabilizando o lote, na referência de slide, propõe modificação do plano de cimento, também fica por solução. 6, Papa Romeu, Serra Tango Delta, o plano de instrumento cancelado ao 54. Da presente, curva esquerda, base pela direita da 17, recorta na final, Serra Tango Delta. 6, da base pela direita, você não sabe onde vai estar a final, Serra Tango Delta. Controle, gol 1099. 0099, chame Recife agora na frequência 1288, alterna no 35, decimal 3, zona 099. 288, 1353, gol 2043 para o ataque, 179 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. Gol 2043 autorizado, táxi, ponto espera, pistão no zero, via Índia, toio no noite, decimal 95, ajuste no zero, no 4. Pátio Índia para 10, 1895, gol 2043, boa noite. Olha. Estará 6310, 4000 e desconsidera as restrições em intacto. 4000 diz a restrição em intacto, 9, Sistema 7, passar travado, Serra Tango Delta. Papá Romeu, Serra Tango Delta, livre pouso, Sistema 7, o vento 1,60 graus, 5,9. Vamos autorizar, Sistema 7, Serra Tango Delta, obrigado. Oi, boa noite, gol 2043, ponte 010. Gol 2043, está autorizado a alinhar e decolar de Pistão 10. Vento 150 graus, 5 nós. Sim, decolagem no 0, gol 2043. Chata no Delta, solo 58, confirma o bate. Libera na Papá, frequência livre a estacionar, Serra Tango Delta. Libera na Papá, frequência livre a estacionar, Serra Tango Delta. Meia-meia-dois, complete final S, chame torre 1-1895. 1895, boa. Boa. 1096, desse manter 2000 autorizado, final S. 2000, 1014 autorizado, LFX Ray, 1096. Canal 6310, desse manter 3000. 3000, 6310. 00, controle 120, desse 8. 208, boa noite. Boa noite, T3662, final de 8 milhas. T3662, continua a aproximação, repórter 3 checado, ajuste 104. Vai apontar, T3662. Leda, um monte, mano. Pós 2000, direto, Leda. 2000, Leda, obrigado. T3662, baixou e travou? Afirmo. Livre pouso, pistão 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. T3662. Livre pouso, T3662. Scania 6310, desse mantendo 2000, autorizado LS. 2000, autorizado LS, né? 6910. 1096, complete LS, uma torre 1118, desse 95. 1895, gol 1096. Torre, Salvador, boa noite, 1096. Gol 1096, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 1094. 1094, continua a aguardar, 1096. 3662, solo 04, primeira direita, solo 211. 21? 121, decimal 1. 21, não vai. Oi, 3. 3662, livrando 6. 3662, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 3662. Gol 1096, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 099. Autorizando pouso 10, baixado, é travado com 096. Foi 043, chama o Recife agora, 1251, lanterna 33, decimal 25. 251, 3325, gol 2043, boa noite. Boa. Sena 6310, complete final, LS, chama e torre, 1895. Chiné 6310, aguarda a pista livre, ajuste 10 no 4. Uno 096, sala 08, primeira direita, sala 1 2 1 1. Direita 1 2 1 1, sala 096. Código 1096, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 09. Boa noite, Azul 2795, boa noite, essa é a identificação. Reporte para descida, autorizado via chegada a bom, ajuste no 014, aguarde procedimento ILS, X-Ray. Descendo via, com 614, aguardando X-Ray, queria constante que vai ser na prova de bom. Autorizado, Azul 2795. Chega então na prova de bom, Azul 2795. China 6310, solo 11, na primeira direita, solo no 211. Boa noite, Oceané, 6310, Oceané, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, Paulo Salvador, gol no 973, 110 para Natal, Quebec. Gol no 973, informação Quebec, confere. Para Galeão, tem o 360 já aprovado. Pronto, cópia. Afirmativo, seu senhor. Gol no 973, autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via Upper November 857 até Mou Sul. Nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120, decimal 8, transponder 5535, gol no 973. Gente, Salvador para o Galeão, 360, conforme rota do plano, Upper 9270 até Monsu. Decola da 10 curva direita, da El, Leda, direto Irumi. 1208, controle 53, transponder. Protegimento correto, Golo 963, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Tomará quando vamos para o posicionamento, Golo 973. Salvador, boa noite. Papai Romeu, Golfo, Mike X-Ray. Golfo, Mike X-Ray, prossiga. Para acionamento, senhora. Está com 7,430 de autonomia. O Papai Romeu, Golfo, Mike X-Ray, confirmando a autorização, é Fortaleza, nível 230, decolagem da 17 com primeira curva à esquerda na saída lotar, Zulu 9. 5440 é o transponder e o controle em 120, décima 8. Tá sim, 1208, lotar, 5440, nível final 230, na Zulu 9. Gente, o Golf Mike X-Ray confirmando é curva esquerda após decolagem. Tá livre o acionamento, reporta para os táxis. Sim, a gente vai chamar acionado, pronto para táxi, o Golf Mike X-Ray. Na escuta do Golfo Mike X-Ray? Afirmo. Eu acho que vai demorar 10 minutos, senhora, para acionar devido a viatura da BR que está à frente. Vou esperar ele terminar de abastecer a aeronave à frente, ok? Ok, gente, então reporta quando pronto para acionamento, o Golfo Mike X-Ray. Em 10 minutos. Gentileza, eu vou 973, puxa acionamento no 4. Afirma. Gente, aguarde aproximadamente 2 minutos, senhor. Puxa na 6310, algum problema com o parqueamento, senhor? Não tem ninguém batizando o portão para poder. Opa, informando agora a empresa. Eu estou informando isso agora, a Infraero. A Infraero agora já é ciente do problema. Portão 4 aprovado, pushback acionamento, deixa eu limitar. Na papai, 973. solo, o voo 973 está com 1.0 a bordo. 3 horas de Delta 1 e alterna Guarulhos, está com o nosso ataque. Bloqueado no 973, ataque foi aprovado direito até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 4, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 1.8 decimal 95 no 973, tem um bom voo. Vente à direita no ponto de espera da 0, 1.8, 95, pegado no trabalho. Autorizada a linha de decolagem Sono 0, vento 1.40 graus, 089. A linha decola da 2795, desse mantém 2000, autorizado aqui na LS. Sendo para 2000, reportará estabilizado no X-Ray, o Azul 2795. Voo 1973, decolou 24, controle 120, decimal 8. 208, 1973. Controle, o Gol 973 decola. Referências visuais, se cita direto Irume ou Leda. Voo 973, contato após 2000, voo indo rumo de Leda. Vente após 2000, Leda, o Gol 973. voador é o TAM 3858, sente da informação Quebec, está com o 370 para Fortaleza, pronto para cópia. TAM 3858, autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, transponder 5546, TAM 3858. Frente autorizado para Fortaleza 370 via roda do plano, decolando a pista no zero com curva à esquerda, nossa Momo, transição Froti, chega 20.8, transponder 5546, TAM 3858. Protegimento correto, TAM 3858, informação Quebec confere, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Chama pronto quando para o pushback acionamento, TAM Estabilizou no X-Ray, azul 2795. Complete, aliás, torre 1895. 1895, obrigado amigo, boa noite a todos. Boa. Salvador, muito boa noite, o Azul 2795, estabilizado no X-Ray. Azul 2795, continua a aproximação, repórter trem checado, ajuste chama 0 no 4. 1014, reportará o Azul 2795. Recife, no V51. Baixou e travou, azul 2795, tem um campo à vista. Azul 2795, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 099. Livre pouso, capseiro no zero, azul 2795. Azul 2795, solo 33, primeira direita, solo no 211. 211, sente, obrigado. Azul 2795, boa noite, autorizado Alfa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 2795. Alfa aqui no pátio 3, Azul 2795. Salvador, o Golfo 96 já acionado, ponto para táxi. Papá Romeu, Golfo MikeXway, livre o táxi, reporte na Papá, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, reporte na Papá. Boa noite, Sideral 9973 com a Romeu, autorização 360 com fins. Sideral 9973, boa noite, Romeu, confere. 360 com fins, eu já tenho aprovado, pronto, cópia? Pronto para cópia. Sideral 9973, autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Prozulu 21 até Depot, após direto, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 120.8, transponder 5540, Sideral 9973. Confirme no 360, Azulu 21, após deporte, após conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa. Controle 120.8, transponder 5540, Sideral 9973. Protegimento correto, Sideral 9973, parte 3, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Camarada, sim, senhor. Papá Romeu Golf, Mike X-Ray, livre decolagem da pista 97, o vento 170 graus, 79. Decolagem, cabeceira 17, Golf, Mike X-Ray.